Gondomia 01, ingressa via Índia para o gate 03. Índia para o gate 03, Gondomia 01. Salvador, Gondomia. Boa noite, 56. Boa noite, 56, prossiga. Nossa solicitação de acionamento, devido ao transfer funcionário do avião, então precisa acionar para que gere o ar-condicionado e a gente inicia o táxi lentamente. Gente, aguarde só mais um momento, boa noite, 56. Estamos aguardando. Boa noite, 56, informo que está autorizado o acionamento, aguardando para início do pushback. A torre autorizou acionar só apenas um, o trip estava na frente, vou mandar ela acionar e fazer o pushback e aguarde, boa noite, 56. Ok, foi 56. Trip 54 no 5, autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado pushback, 54 no 5, chamarei no táxi. Se pudermos agilizar, que essa passagem nós temos que fazer abaixo da rampa do glide e em função das condições já estamos próximo do pôr do sol, se possível efetuarmos essa passagem já de imediato devido a esse tipo de passagem ser mais crítica. A gente está autorizado. Rampa grata. Decolou aos 35, chegou o controle 119, decimal 35. 1935, uma boa noite, 3175 da TAM. Controle, boa noite, TAM 3175, transfere, subida da EL, Diné. Boa tarde, TAM 3175, contato radar, CD da EL, suba ao nível 340. 340 da EL, Diné. Número 2, aguarda, web 6720. Salvador, Web 6708, faz Zulu, boa noite. 6708, boa, identifique, chega de Aman, desça para o nível 050. 050 na Aman. Só autoriza o Vaduna, está presente, ó? Autorizado, Web 6708. Ok, Duna, uma antena presente velocidade para o 050, para o Zulu, para a pista 10. Autorizado, Diné, da presente. Diné, 3175. Salvador, o Confere 2732. Altaio, Confere 2732, identifique a chegada de Amã, desça para o nível 060. Da Cristos Montecida, quando estou no Tango Alfa Delta, descendo para o 060, 2732. Bosco 425 para o táxi, com 46 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando ponto seguro. Trip 54 no 5, táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torre no 8, decimal 6, o ajuste 10 no 3, bom voo. Ajuste padrão, Juliette Alfa, chamaremos a torre, 5286. Ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 67. Padrão número 3. Verifico quando inicialmente suba para 2000, o ajuste permanece 1013 e mantenha a proa 290, temos tráfego em aproximação. Permitiu. T-6708, autorizado descida para 2000 pés, ajuste 10, 13, informe na final do NDB Zulu, pista 10. Tem uma atmosfera na final, 10-3 para 2000 pés, o 6708. 1075, passa o nível 125, chame agora o Centro Recife, 128, decimal 8, e alterna 133, decimal 25. 288, 3325, bom trabalho, até a próxima, 3175 da TAM. Controle Salvador, o Porto Aéreo 2732, livrando o 110 para 6000 pés. Net Força Aérea 2732, está reautorizado, descida para 3000 pés, ajuste 10-13. Para 3000 pés agora, 10-13, o ajuste de Força Aérea 2732. Trip 5, 4, 1, 5, aproxima-se de ponto de espera, pronto. Ponto de espera, trip 5, 4, 1, 5. Desculpa, senhor, não entendi. Mantém ponto de espera da 10, trip 5, 4, 1, 5. Pois é, mantaria. No 5, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 5, 4, no 5. Trip 567, decolou os 42, chame controle 119, decimal 35. 935, boa noite. 3567. Contato radar na decolagem, saideira Gol e transforma o fito, suba nível 340. Gol e fito 340, 3567. 1856, táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torre no 8 decimal 6, o ajuste no 0 no 3, bom voo. 1013, Juliette Alfa Charlie, lá na Charlie, 186, obrigado, bom serviço. 856 da Gol. Obrigado. Web 76720, coordeno que a equipe de solo que após a passagem da guarda do Boeing da Gol, está autorizado para o pushback acionamento no 08, chame táxi. Paciente, após a passagem do Boeing da Gol, está autorizado para o pushback acionamento, chamada táxi, Web 6720. Salo, boa noite, esse é um 764 da Gol. Paciente da Zulu, estou no gate 5, autorização Brasília. Aguarde a cópia Brasília, nível 360, peso Zulu 17. Confere a aerovia, aguardando sua autorização 764. Fala, hotel 8002 com a informação do Lu. Então, ITU 002, agora já cópia Galeão, nível 360. Controle, boa noite, Juliette, Serra Tango. Boa noite, Papa Tango, Juliette, Serra Tango. Modifique o transponde para 0142. Prossiga em condições visuais para Salvador. Informe no corredor Interlagos. 5, decolou 44, chame controle 119-135. 119-35, até. 0625 para Vila 510, correndo da lá. Quantidade pro da rotatória na presente? Atualizada a prova da rotatória, o agente em Salvador 1013. Desça para 1.500 pés. Certo, 1.500. Controle, o 35415 decolou na sua escuta. Contato radar, decolagem, saída coral, subo nível 120. Pesado 120, coral, 5425. Pesado alinhar e decolar pista 0081 80 graus 08 8008. Autorizado Brasília, nível de voo 360, via peso 17. Decola da 10, curva direita na saída Gole com transição Ofito. Transponder 5023, controle 119-35. Estado Brasília, o nível 360, Opel Zulu 17. Decola da 10, a curva é à direita, cumpre o perfil Gole, transição Ofito. 5023 no transponder. 119-35 ao controle de saída, esse é um 764 da Gol. Gol no 764, qual a redução pronta para o puxo de estacionamento? 64. Então, 8002, copia. Prossegue, 8002. Tá, 8002, autorizado Galeão, nível de voo 360, via peso 14, Toquim, Upper Alpha 317. Decola da 10, com curva direita na saída da EL, transição Blaze. Transponder 5025, controle 119-35. 360-20 para o Galeão, via Perzulu 14, Toquinha, Peralpa 317. Decola da 10, com curva direita na EL, transição Blaze. 5025 no transponder, 119-35. Então, 8002, só confirma o transponder, 5025. Afirmativo, 5025. Qual a redução para o nosso arco de estacionamento? Então, 8002. Controle, o 5415, possibilidade de aprovar coral? Afirmativo, autorizado da presente coral, subindo a nível 120. Coral autorizado, sessão 120. Tá 3567, está passando o nível 120, chame o centro Recife na frequência 128.8 e alterna 133.25. Recife agora 128, 3325, tá 3567, vai. 2-0. Por favor, visual com a pista 10, o 6708. Adiante 6708, autorizado pouso pista 190, vento 190 graus 08 nós. E pouso na 10, o 6708. 1856, recolou as 47, chame controle 119, decimal 35. 1935, obrigado pelo serviço, tchau, tchau. Boa noite, meu bom. 1856 da Gol, decolou, cruza 2000 na sua escuta, por Caracaju. Bruno 856, contato radar na decolagem, só da PUCA, Flávio Aracaju, suba ao nível 390. 39, pô. Boa noite, 56. Interceptando o lote para o padrão número 3, jeito 51. Primitivo Recife autorizado, confirmando se será o último procedimento ou deseja efetuar outro procedimento. Em princípio, caso os sinais sejam satisfatórios, efetuaremos essa passagem e prosseguiremos para pouso final. Arremete pouso final. Prolicente. Da 13, web 6720, da 10, confirmando web 6720. Objeto 6720 manterá o ponto de espera devido à aeronave laboratório, realizando a inspeção em voo. Ciente, ponto de espera da 10, web 6720. Web 6708, solo 49, livre à direita, somos solo 121, no decimal 9. 219 vai chamar, obrigado. Informação 3560, identifique chegada a mão, desça para o nível 050. 050, 3560. Jet 6708, táxi via Alfa, Juliette, gate 04. Alfa e Juliette para o 04. Uno 856, chame agora ao centro Recife, frequência 126.85 e alterna 125.45. 2.85.2545, obrigado, bom serviço, tchau, tchau. Gente arremetida com curva à esquerda, irá efetuar novo procedimento? Estamos aguardando os sinais, o resultado, e caso seja favorável, procederemos para pouso. Suba para 2000, inicialmente rumo 290. Curvando esquerda, 290 para 2000. Para a ciência do controle, na final, a 5 milhas, avistamos aparentemente alguém com sinal laser verde, cerca de 3 milhas da aeródromo, está usando laser em direção às aeronaves, ok? Gente, James Ciccone. Nível 060. Acionou a gente, passando Judas, 060, 3894. Às 5 milhas recebemos o laser em direção à nave, aparentemente pela posição no solo, o laser está sendo emitido entre 2 e 3 milhas do lado. Ciente. Checamos os sinais estão satisfatórios, quando autorizado prosseguiremos para pouso final. Perfeitamente. inicialmente, GIV Sincona, inicialmente mantém o rumo 290, suba para 2000, aguarde para a curva à esquerda para interceptar a final da pista 190. Irá seguir um cara da Força Aérea, agora 4 milhas para o marcador externo. Afirmativo, 2290. 5 Bravo, está na posição de 11 horas e 12 milhas, mantendo 2000 pés. Ciente. E essa mesma aeronave informou que recebeu a 5 milhas da cabeceira, laser na cor verde, aparentemente apontada para a aeronave por civis. Está ciente, 273. Outra aproximação, chame torre 198 decimal 6, bom posto. 198 decimal 6, graças. Controle Salvador, o TAN 360 está livrando agora o 90 para o 050. Tem intenções de fazer o R na área da 10. Se autorizado, pode voar o Serra de TAN 360. Sorry, já acionei o TAN no 11, estou aguardando o início do táxi do mesmo. Perfeitamente, muito obrigado. 764 a gol. 8002 a TAN, pronto para o táxi. 79 a bordo, 4 horas, Guarulhos. 5-5, controle 119, decimal 35. 19-300. Meia, o ajuste 1-0-1-3, bom voo. Ok, 63, Juliette, Alfa Charlie, na Charlie 18-6, boa noite. Guardião 02. Guardião 02. Confirmando, vai prosseguir para o cabo, é isso? Afirma, nós vamos pela 17 agora, já pela 17. Essa marcha é porque eu não fico a cura e quando a gente vai ter o caso. Eu não sei qual é o nível de prioridade aí do senhor, mas é só porque tem um aeronave do jeito que ela está voando, está fazendo aqui um check do ILS, e a mesma informou agora que tem um laser que está sendo direcionado para a aeronave aqui, para as aeronaves estão aproximando, aproximadamente 2 milhas da cabeceira. E está interferindo bastante, que eles estão direcionando esse laser para as aeronaves, e principalmente para a aeronave do jeito. Aí, se fosse o caso, só para dar uma checada aí, se passar porventura aí próximo das 2 milhas da cabeceira, fica atento aí para a gente. Afirmo, é a cabeceira 10, 17. Ele falou que está aproximadamente 2 milhas da cabeceira 10. Afirma que vamos dar uma passada, qualquer informação, fazendo o seu, e até solicitar uma viatura nossa, se tiver por terra, tentar localizar, sempre o apoio ao senhor. Positivo, de antemão já agradecemos o apoio. Tranquilamente, à disposição, 01-2. Salvador, Força Aérea 2732, alinhado, visual com aeródromo. Salvador, o Força Aérea 2732 na longa final. Força Aérea 2732, boa noite, tráfego avistado, tem autorizado pouso na pista 10, vento 180 graus, 08 mais. 2732. Guardião 02, fica atento a tráfego, caravana na final, pista 10, prosseguindo o corredor axé. Afirmativo, atento ao tráfego, sendo o corredor axé. Visual com tráfego, Guardião 02, visual com tráfego para 10 no momento. Não interferiremos com o tráfego. Positivo. Olha, Juliette Seata. Juliette Seata, tempo prossiga. Capa besta. Juliette Serra Tango, faça espera 1500 pés sobre a rotatória. 5 no controle, chame a torre, frequência 118, decimal meia dúzia. 118,6, gente, 5 ano. Tem um ponto de espera, aguarde para decolagem. Bota. A informação do laser verde e apontando para a cabine da aeronave. Falaram juntos. Controle 3894, tá na escuta, prossiga. 3894 foi reportado por aeronave na aproximação que tem valeu. Os indivíduos apontando luz verde com laser na cabine das aeronaves na aproximação. 3947. Reporte passando marcador externo GV5. Não. 2732. Desculpa. Sua informação, o helicóptero à sua direita está centro do seu tráfego, está fazendo uma vistoria aí na 2 milhas da cabeceira. Gente. Gente, se encontrou aí? Escuta, prossega. Só confirmando, nós ficamos ciente do repórter do laser, e tem um helicóptero da Polícia Militar que decolou agora e o mesmo foi informado aí para fazer um cheque aí, analisar aí próximo aeródromo, se avista, e o mesmo falou que caso positivo ia entrar em contato com a viatura para checar, ok? Ok, certo. Observamos que ele está entre, existem duas avenidas que abrem, e formam como se fosse um zero, o laser está entre essas duas avenidas. Ok, certo. O Guardião 02 copiou? Copiamos, estamos atentos aos tráfegos aqui na Final Fono Zero, não interferiremos. E eu copiei a informação do comandante aí, estamos checando o setor, passaremos a informação. Gente, segundo, então, só confirmando a informação, tráfego, ele quase está fazendo um voo a baixa altura aí, à sua direita no eixo da aproximação, já senta o seu tráfego. Direita visual. Forçado 2732 no solo ao 00, livre direito, no solo 121-9. Ou à esquerda, vai prosseguir para o pátio militar? Sim, Matheus, está liberado pela esquerda? Hoje, pela esquerda, estacionando em frequência. Ok, controle, quando passarmos próximo ao ponto, vamos dar aqui a passar a informação, caso o helicóptero da polícia possa bater o escuta aí. Ok, o mesmo mantendo a escuta da torre aqui para que pegue a informação, certo? A fonte luminosa está quase alinhada com a pista. Pro 2732 está livrando pela direita para o pátio militar, ultrapassou a entrada esquerda. Ô, Juliette Atango, pode prosseguir como número 2 da aeronave final? Prossiga, Juliette Atango, reporte ao 3 minutos da cabeceira. Temos um tráfego agora que está aproximadamente a 7 milhas do marcador externo. Apareceu. Está avistando a aeronave na final, está prosseguindo. Oi, Salvador. Nós estamos não conseguimos localizar ainda o posto nosso, mas tem um nome então prioritário aqui. E posteriormente vamos sair dela. Eu gostaria de passar o controle e posteriormente continuar aí na observação do tentar localizar o ponto. Mas agora precisamos seguir uma missão aqui, vai ser breve. Fechou, entra em contato agora com o controle 11935, estamos ciente, Guardião 02. Controle 1935, 02, no retorno, continuará entre a diligência. Ciente, 150 autorizado para os pista 10. Ok, o segundo passou agora há pouco, próximo da fonte luminosa. Aparentemente a fonte cessou, ok? Ok, o guardião disse que vai continuar aí com a diligência após a ocorrência. Guardião 02, prosseguindo o seta administrativo, atento a traço sobre Simbra, o Guardião 02. Afim, Matheus, sem interferir na escuta do controle 02. Então, o ponto de espera vai ser o número 1 agora, após o tanque estar alinhando para decolar. Perfeitamente, vai ingressar via Juliette para o ponto de espera da 10, 1764. Juliette, eu chamo a torre 18, decimal meia, quando pronto. 18,6 quando pronto, 1764. 2732 tem condições de cruzamento imediato. Tem cruzamento imediato, pátio militar, ao estacionar a frequência livre, observando a sinalização. Portanto, 3560. 3560 na sua escuta. Aqui, só informação, tratamos uma aeronave pequeno porte aproximando o cabeceiro no 7, não vai interferir com a sua aproximação, informa aí, eixo da pista 1028 mil. Temos um airbus agora para iniciar a corrida. 7, 3, 5, 6, 0, 8, 0, 0, 2, autorizada a decolagem pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-0 graus. Autorizada a decolagem da 10-1-8-2.